seus cabelos grisalhos esvoaçando, liderando um pequeno grupo de estudantes. Parece que eles estão rompendo as ameias do norte do castelo. Trouxeram gigantes aliados. Você viu Remo? Gritou Tonks para ele. Estava duelando com Dolohov! Gritou Aberforth. Depois não o vi mais. Tonks! Disse Gina. Tonks, tenho certeza de que ele está ok. Tonks, porém, saíra correndo pela poeira no rastro de Aberforth. Gina se virou desamparada para Harry, Rony e Hermione. Eles vão ficar bem, disse Harry, embora soubesse que eram palavras vazias. Gina, voltamos em um instante. Fique fora do caminho. Não se arrisque. Vamos! Ele chamou Rony e Hermione. E os três correram para o trecho de parede atrás do qual a sala precisa aguardava para satisfazer o desejo do seu próximo ocupante. Preciso do lugar onde se esconde tudo, pediu Harry mentalmente, e em sua terceira passagem a porta se materializou. O furor da batalha morreu no instante em que cruzaram o portal e fecharam a porta às suas costas. Tudo era silêncio. Estavam em um lugar do tamanho de uma catedral, com o aspecto de uma cidade, suas altas paredes formadas por objetos escondidos por milhares de estudantes que há muito haviam partido. E ele nunca imaginou que qualquer um poderia entrar? Perguntou Rony, sua voz ecoando no silêncio. Ele pensou que fosse o único, disse Harry. Azar o dele que precisei esconder uma coisa no meu tempo de Hogwarts. Por aqui, acrescentou. Acho que é ali embaixo. Ele passou pelo trasgo estufado e o armário sumidouro que Draco Malfoy consertara no ano anterior com desastrosas consequências. Depois hesitou, olhando para cima e para baixo das alas de quinquilharias. Não se lembrava para que lado deveria virar. — Ate o diadema! — exclamou Hermione em desespero, mas nada voou pelo ar ao seu encontro. Parecia que, a exemplo do cofre em Gringotes, a sala não entregava os objetos com essa facilidade. Vamos nos separar, sugeriu Harry aos amigos. Procurem o busto de pedra de um velho usando uma peruca e uma tiara. Está em um armário e, sem a menor dúvida, aqui por perto. Eles saíram depressa pelas alas adjacentes. Harry ouviu os passos dos amigos ecoarem nas enormes pilhas de quinquilharias, garrafas, chapéus, caixotes, cadeiras, livros, armas, vassouras, morcegos. Em algum lugar por aqui, murmurou Harry com os seus botões. Em algum lugar. Algum lugar. Ele foi se embrenhando no labirinto, procurando objetos que pudesse reconhecer de sua visita anterior à sala. Sua respiração soava alta aos seus ouvidos, e então a sua própria alma pareceu se arrepiar. Ali estava, bem à frente, o velho armário com a superfície coberta de bolhas no qual escondera o velho livro de poções. E em cima, o bruxo de pedra bexiguenta usando uma velha peruca empoeirada e algo parecido com uma antiga tiara descolorida. Ele já estendera a mão, embora a 3 metros de distância, quando ouviu uma voz às suas costas. Pare, Potter! Ele parou derrapando e se virou. Crabbe e Goyle estavam postados ali, ombro a ombro, as varinhas apontadas para ele. Pelo estreito vão entre seus rostos zombeteiros, ele viu Draco Malfoy. É a minha varinha que você está segurando, Potter. Disse Malfoy, apontando a que segurava pelo espaço entre Crabbe e Goyle. Não é mais. Ofegou Harry, apertando com força a varinha de piuriteiro. Ganhou, guardou, Malfoy. Quem lhe emprestou essa? Minha mãe. Respondeu Draco. Harry riu, embora não houvesse a menor graça na situação. Não estava mais ouvindo Rony e Hermione. Pareciam ter saído do seu campo de audição procurando o diadema. Então por que não estão com Voldemort? Perguntou Harry. Vamos receber uma recompensa. Respondeu Crabbe. Sua voz era surpreendentemente suave para uma pessoa com tal corpanzil. Harry quase nunca o ouvira falar. Crabbe sorria como um garotinho a quem tivessem prometido um grande saco de balas. Ficamos na escola, Potter. Decidimos não sair. Decidimos levar você para ele. Ótimo plano! Exclamou Harry, fingindo admiração. Não conseguia acreditar que, estando tão perto, fosse atrapalhado por Malfoy, Crabbe e Goyle. Ele começou a se deslocar lentamente, de costas para o lugar em que a Horcrux jazia enviesada na cabeça do busto. Se ao menos conseguisse pegá-la antes de começarem a lutar. Como foi que entraram aqui? Perguntou, tentando distraí-los. Vivi praticamente nesta sala de objetos escondidos o ano passado. Explicou Malfoy, a voz quebrando. Sei como entraram. Estávamos escondidos lá fora, no corredor. Resmungou Goyle. Já sabemos lançar feitiços da desilusão. Então... Seu rosto abriu em um sorriso abobado. Você apareceu bem na nossa frente e disse que estava procurando um dia D. Que é um dia D? Harry! A voz de Rony ecoou repentinamente atrás da parede à direita de Harry. Você está falando com alguém? Com um movimento de chicote, Crabbe apontou a varinha para a montanha de quase 20 metros de móveis velhos, malões desmantelados, vestes e livros e lixaria indiscriminada e gritou. Descendo! A parede começou a balançar. Então desmoronou sobre a ala ao lado daquela em que Rony se encontrava. Rony! Berrou Harry ao mesmo tempo que, em algum lugar, Hermione gritou e Harry ouviu um estrondo de objetos batendo no chão do outro lado da parede desestabilizada. Ele apontou a varinha para o alto e gritou. Finite! E a parede se firmou. Não! Gritou Malfoy, segurando o braço de Crabbe quando ele fez menção de repetir o feitiço. Se você desmontar a sala, talvez enterre o tal diadema. E daí? Retrucou Crabbe, se desvencilhando. É o Potter que o Lorde das Trevas quer. Quem se importa com um dia D? Potter entrou aqui para apanhá-lo. Replicou Malfoy, mal disfarçando a impaciência com o retardamento dos colegas. Então deve significar... Deve significar... Crabbe se voltou para Malfoy com visível ferocidade. Quem se importa com o que você pensa? Não recebo mais ordens suas, Draco. Você e seu pai já eram. Harry! Tornou Rony a chamar do outro lado da parede de quinquilharias. Que está acontecendo? Harry! Arremedou o Crabbe. Que está... Não, Potter! Crucio! Harry mergulhara para pegar a tiara. O feitiço de Crabbe não o acertou, mas bateu no busto de pedra que foi projetado no ar. O diadema pairou no alto e caiu, desaparecendo na massa de objetos em que o busto estivera apoiado. Pare! Gritou Malfoy para Crabbe, sua voz ecoando pela enorme sala. O Lorde das Trevas quer ele vivo. Então, eu não estou matando ele, estou? Berrou Crabbe, empurrando o braço de Malfoy que o tolhia. Mas se eu puder, é o que farei. O Lorde das Trevas quer ele morto mesmo, qual é a dif... Um jato de luz vermelha passou a centímetros de Harry. Hermione tinha contornado o canto por trás dele e lançado um feitiço estuporante direto na cabeça de Crabbe. Errou apenas porque Malfoy tirou o colega do caminho. É aquela sangue ruim! Avada Kedavra! Harry viu Hermione mergulhar para um lado. E sua fúria ao ver que Crabbe quisera matá-la apagou todo o resto de sua mente. Ele lançou um feitiço estuporante em Crabbe, que se arremessou para longe, derrubando a varinha da mão de Malfoy. O objeto desapareceu sob uma montanha de caixas e móveis quebrados. Não o mate! Não o mate! Urrou Malfoy para Crabbe e Goyle, que miravam em Harry. A fração de segundo de hesitação foi só o que Harry precisou. Expelliarmus! A varinha de Goyle voou de sua mão e sumiu entre os objetos ao seu lado. Goyle ficou pulando inutilmente no mesmo lugar, tentando recuperá-la. Malfoy saltou fora do alcance do segundo feitiço estuporante de Hermione, e Rony, aparecendo repentinamente no fim da ala, lançou um feitiço do corpo preso em Crabbe, que por pouco não o acertou. Crabbe se virou e tornou a gritar. Avada Kedavra! Rony, de um salto, se escondeu para evitar o jorro de luz verde. Malfoy, sem varinha, abrigou-se atrás de um guarda-roupa de três pernas quando Hermione avançou contra eles e, a caminho, acertou Goyle com um feitiço estuporante. Está por aqui, em algum lugar! Berrou Harry para ela, apontando uma pilha de destroços em que a velha tiara caíra. Procure enquanto vou ajudar... Harry! Gritou ela. Um rugido crescente às suas costas lhe deu um breve aviso. Ele se virou e viu Rony e Crabbe correndo o mais rápido possível pela ala em sua direção. Que tal o calor, gentalha? Urrou Crabbe enquanto corria. Entretanto, ele parecia não ter o menor controle sobre o que fizera. Chamas de tamanho anormal os perseguiram, lambendo os lados da montanha de objetos que se desfazia em fuligem ao seu toque. Aguamente! Berrou Harry, mas o jato de água que voou da ponta de sua varinha se evaporou no ar. Corram! Malfoy agarrou o estuporado Goyle e arrastou-o consigo. Crabbe ultrapassou todos na corrida, agora aterrorizado. Harry, Ron e Hermione se precipitaram em seu rastro, o fogo atrás. Não era um fogo normal. Crabbe usara um feitiço que Harry desconhecia. Ao virarem um canto, as chamas se lançaram em seu encalço, como se estivessem vivas, conscientes, decididas a matá-los. Então, o fogo começou a mudar, a formar um gigantesco bando de feras. Serpentes flamejantes, quimeras e dragões se elevavam e baixavam e tornavam a se elevar, e os detritos de séculos com que se alimentavam eram arremessados no ar para dentro de suas bocas dentadas, jogados para o alto sobre pés com garras, antes de serem consumidos pelo inferno. Malfoy, Crabbe e Goyle tinham desaparecido. Harry, Ron e Hermione pararam subitamente. Os monstros de fogo os rodeavam, cada vez mais próximos, chicoteando garras, chifres e caudas, e o calor se tornava sólido como uma parede, sitiando-os. — Que fazemos? — gritou Hermione, sobrepondo-se ao rugido ensurdecedor do fogo. — Que fazemos? Aqui! Harry passou a mão em duas vassouras de aspecto pesado na pilha de lixo mais próxima e atirou uma para Ron, que puxou Hermione para a garupa. Harry montou a segunda vassoura, e chutando o chão com vigor, eles levantaram voo, passando ao largo do bico chifrudo de um raptor flamejante que tentava abocanhá-los. A fumaça e o calor estavam se tornando avassaladores. Embaixo, o fogo amaldiçoado estava consumindo o contrabando de gerações de estudantes perseguidos. O resultado criminoso de experiências proibidas, os segredos de incontáveis almas que buscaram refúgio naquela sala. Harry não via vestígio de Malfoy, Crabbe e Goyle em lugar algum. Mergulhou o mais baixo que a coragem lhe permitiu sobre as monstruosas chamas errantes para tentar encontrá-los, mas não viu nada exceto fogo. Era uma morte terrível. Jamais desejara isso. Harry, vamos embora! Vamos embora! Berrou Rony, embora fosse impossível ver onde estava a porta naquela fumaceira escura. Então Harry ouviu um débil lamento humano no meio da terrível confusão, do rugido das chamas devoradoras. — É muito perigoso! — berrou Rony, mas Harry fez meia volta no ar. Seus óculos ofereciam aos seus olhos alguma proteção contra a fumaça. Ele investigou a tempestade de fogo embaixo, procurando um sinal de vida, um membro ou um rosto que ainda não tivesse virado carvão como a madeira. E ele os viu. Malfoy com os braços em volta do inconsciente Goyle, os dois empoleirados sobre uma frágil torre de escrivaninhas queimadas, e Harry mergulhou. Malfoy viu-o descendo, ergueu um braço, mas no momento em que o agarrou, Harry percebeu que não adiantava. Goyle era pesado demais, e a mão suada de Malfoy escorregou instantaneamente da dele. Se morrermos por causa deles, vou matar você, Harry! Vociferou Ron, e quando uma grande quimera flamejante avançou sobre os dois, ele e Hermione puxaram Goyle para cima da vassoura e subiram mais uma vez no ar, rolando para os lados, para a frente e para trás, enquanto Malfoy escalava com mãos e pés a traseira da vassoura de Harry. — A porta! Vão para a porta! A porta! — gritou Malfoy no ouvido de Harry, e o garoto ganhou velocidade, seguindo Ron, Hermione e Goyle através da crescente nuvem de fumaça escura, mal conseguindo respirar. A toda volta, os últimos objetos ainda não queimados pelas chamas devoradoras foram parar no ar, enquanto as criaturas do fogo maldito comemoravam, atirando-as para o alto. Taças, escudos, um colar cintilante e uma velha tiara descolorida. — O que você está fazendo? O que você está fazendo? A porta é para o outro lado! Gritou Malfoy, mas Harry fez uma curva fechada e mergulhou. O diadema parecia cair em câmera lenta, girando e rebrilhando em direção à barriga de uma serpente a bocejar. Então ele o capturou, enlaçando-o no pulso. Harry fez nova curva quando a serpente se atirou sobre ele. empinou o nariz da vassoura e voou direto para o lugar em que, pedia ele aos céus, haveria uma porta aberta. Rony, Hermione e Goyle tinham desaparecido. Malfoy gritava e se agarrava a Harry com tanta força que chegava a machucá-lo. Então, através da fumaça, o garoto viu um trecho retangular da parede e apontou para lá a vassoura. Momentos depois, o ar puro encheu seus pulmões e os dois se chocaram contra a parede no corredor além. Malfoy caiu da vassoura e ficou deitado de cara para baixo, arquejando, tossindo e engolindo. Harry rolou para o lado e se sentou. A porta da sala precisa desaparecer, e Rony e Hermione, ofegantes, estavam sentados ao lado de Goyle, que continuava inconsciente. Crabbe! Engasgou Malfoy assim que pôde falar. Crabbe! Ele está morto, disse Rony com rispidez. Fez-se silêncio, exceto pelos arquejos e tossidas. Então, uma série de fortes estampidos sacudiu o castelo e uma grande cavalgada de vultos transparentes passou a galope, as cabeças gritando sedentas de sangue sob os braços dos fantasmas. Harry se ergueu cambaleando depois que os caçadores sem cabeça passaram e olhou ao seu redor. A batalha continuava para todo lado. Ouviam-se outros gritos além dos emitidos pelos fantasmas em retirada. O pânico cresceu em seu íntimo. Onde está a Gina? Perguntou bruscamente. Ela estava aqui. Devia ter voltado para a sala precisa. Caramba, você acha que ela ainda funcionará depois desse incêndio? Indagou Rony, mas ele também se levantou, esfregando o peito e olhando para os lados. Vamos nos separar e procurar? Não! Disse Hermione, levantando-se também. Malfoy e Goyle continuavam caídos e inermes no chão do corredor. Nenhum dos dois tinha varinha. Ficamos juntos. Vamos! Harry! Que é isso no seu braço? Quê? Ah, é. Ele puxou o diadema do pulso e mostrou-o. Ainda estava quente, sujo de fuligem, mas ao examiná-lo de perto, ele conseguiu entrever os dizeres minúsculos que havia gravados nele. O espírito sem limites é o maior tesouro do homem. Uma substância semelhante a sangue, escura e resinosa, parecia vazar do diadema. De repente, Harry sentiu a coisa vibrar violentamente e se partir em suas mãos. E quando isso aconteceu, ele pensou ter ouvido um leve e longínquo grito de dor, que não vinha dos terrenos do castelo, mas da coisa que acabara de se fragmentar entre seus dedos. Deve ter sido o fogo maldito, murmurou Hermione, seus olhos cravados nos cacos do diadema. Desculpe? Fogo maldito é uma das substâncias que destroem horcruxes, mas eu nunca, jamais teria me atrevido a usá-lo, tão perigoso que é. Como Crabbe terá? Deve ter aprendido com os Carroll, disse Harry sombriamente. Pena que não estivesse prestando atenção quando eles ensinaram a apagá-lo. Pena mesmo. Disse Rony, cujos cabelos, como os de Hermione, estavam chamuscados e cujo rosto estava preto. Se não tivesse tentado nos matar, eu lamentaria a morte dele. Mas você não percebe? Cochichou Hermione. Isto significa que se pudermos apanhar a cobra... Ela, no entanto, se calou quando berros, gritos e o inconfundível barulho de combate encheram o corredor. Harry olhou e seu coração pareceu parar. Comensais da morte tinham penetrado Hogwarts. Fred e Percy acabavam de aparecer recuando, os dois duelando com os homens de máscara e capuz. Harry, Rony e Hermione correram a ajudar. Jorros de luz voavam em todas as direções e o homem que lutava com Percy retrocedeu rapidamente. Então seu capuz escorregou e eles viram a testa alta e os cabelos raiados de branco. Olá, ministro! Berrou Percy lançando um feitiço certeiro contra Thickness, que deixou cair a varinha e agarrou a frente das vestes, aparentando extremo embaraço. Cheguei a mencionar que estou me demitindo! Você está brincando, Percy! Gritou Fred quando o comensal da morte, a quem ele dava combate, desmontou sob o efeito de três feitiços estuporantes distintos. Thickness tinha caído no chão com espículos brotando por todo o corpo. Pelo visto, estava se transformando em alguma forma de ouriço do mar. Fred olhou para Percy com prazer. Você está mesmo brincando, Percy. Acho que nunca ouvi você brincar desde que era... O ar explodiu. Eles estavam agrupados, Harry, Rony, Hermione, Fred e Percy, os dois comensais da morte a seus pés, um estuporado, o outro transfigurado. E naquela fração de instante, quando o perigo parecia temporariamente contido, o mundo se cindiu. Harry sentiu que voava pelo ar, e tudo que conseguiu fazer foi agarrar com todas as forças aquele fino pedaço de madeira que era a sua única arma, e proteger a cabeça com os braços. Ele ouviu berros e gritos de seus companheiros, sem esperança de saber o que acontecera com eles. Então, tudo se resumiu em dor e penumbra. Ele estava quase soterrado pelos destroços do corredor que sofrera um terrível ataque. O ar frio o fez perceber que aquele lado do castelo explodira, e a sensação pegajosa na face lhe informava de que estava sangrando profusamente. Ouviu um grito terrível que arrancou suas entranhas, expressando uma agonia que nem fogo nem maldição poderiam causar. E ele se levantou, tonto, mais assustado do que se sentira naquele dia, mais assustado talvez do que já se sentira na vida. E Hermione tentava ficar em pé entre os destroços, e havia três homens ruivos no chão, que estavam juntos quando a parede explodiu. Harry segurou a mão de Hermione e seguiram, cambaleando e tropeçando, sobre pedras e paus. Não! Não! Não! Alguém estava gritando. Não! Fred! Não! Percy sacudia o irmão. Rony estava ajoelhado ao lado deles, e os olhos de Fred estavam muito abertos e cegos. O fantasma de sua última risada ainda gravado em seu rosto.